sonho de um filho. Aquilo tudo que sonhava já era. Agora não dá mais. Cadê meu pai? Eu tô tão só. Levantei pra trabalhar, passei o dia pensando se era fatalidade, se era homicídio. Meu pai ali caído e jogado no meio do mato, boiando em um brejo, não, isso não tá certo. Viajei vários quilômetros para um final horrível. Achar meu pai jogado, morto igual um bicho é insuportável. Uma dor inigualável. Tem horas que você tem que ter peito de aço. Quando pulei na água e toquei meu pai, sua pele, cabelos saíram nas minhas mãos, nos meus dedos. Mas que forte dor no peito. Eu nunca imaginava que seria desse jeito. Não acreditava, não aceitava ver o meu coroa ali. Quando abri os olhos eu sabia que era o fim. Meu irmão, minha mãe só gritando sem parar. Meu padre me abraça e não deixa eu ir pra lá. Foram mais de uma hora à espera de um socorro, a funerária, a polícia, para saber o que houve. Enquanto isso, eu só pensava em matar, achar o assassino do meu pai e exterminar. O meu irmão mais velho tava querendo ir comigo, só que comigo não. Você tem mulher e filha, não há mais o que fazer. Vamos observar o local do acidente, a trajetória. A IPA desgovernou por aqui, a derrapagem é certa. Bateu no meio fio e desceu a ribanceira. Um farol, uma mola e um litro de domos. Poxa vida, pai, cê não andava sem cinto. O carro estava aqui e a 10 metros estava o corpo. O mato está amassado, onde rolou que nem louca. A funerária chegou, eles sentiram até nojo. 40 horas embaixo da água, encheu que nem um porco. Chamamos os irmãos, cadê? Não veio ninguém. Enterramos o meu pai, só eu mesmo e minha mãe. Eu até ajudei os coveiros a descer as cordas do caixão do meu pai. Cê pode crer, o meu irmão na correria do atestado de óbito chegou no cemitério, já tinha fechado o buraco. Passar por isso não foi fácil, mas não desejo isso pro meu pior inimigo. Só quem passou por isso pra saber o quanto dói a perda de um ente querido, tá ligado? O tempo passa, o tempo voa, mas a dor é a mesma. A minha é mais ou menos assim. Imagino o desespero, o meu estado, o meu jeito. Vendo meu irmão com 3 balaços, 2 nos peitos. Nos meus braços agonizando, vixi, o sangue jorrando. Sua vida toda passava naquele instante, eu não pensava em mais nada. Só em lhe salvar, o tempo passa, o pesadelo continua, a raiva tá no ar. Daqui pro Gama, a viatura acelera, em busca de socorro. Meu coração gela, chegando no hospital, na sala de cirurgia. Autoestima e esperança prevalece nesse dia. Passando alguns minutos, escuto só a notícia. Esse faleceu, avisa pra família. É, avisa pra família. Minha mãe não suportava o meu pai, a gente nem se fala. Que situação. situação difícil e desagradável. No velório, imagine o desespero da família. Enquanto uns choravam, outros sorriam. A noite toda de tensão, perdi o meu irmão. Que vida desgraçada, não tem explicação. Moleque novo, 18 anos, muita vida pela frente, que foi interrompida covardemente. Quase um ano que se passa, eu não consigo esquecer. Meu Deus, me ajuda a enfrentar essa parada, porque eu sou fraco, não sou forte, sou humilde, vê se pode. Não vou morrer aqui dentro de um pagode. A minha vida se tornou um labirinto. Agora tudo explica o derradeiro da família, não. Pois a vingança é um prato que se come frio. O que é dele tá guardado, viu, viu? O que é dele tá guardado. Assassinato tão fatal acabou com o sonho de um irmão. Aquilo tudo que sonhava já é. Agora não dá mais. Cadê meu mano? Cadê meu pai? É, velho. Só quem perdeu um pai, quem perdeu um irmão, que sabe o que nós estamos sentindo. A vida passa, o tempo passa, mas nunca vai cair no esquecimento.